deixou assim. Preso nessa dor, indo em direção ao fim. Pense, eu confiei, fui sem pensar, me entreguei a você. Queria te fazer um dia entender que eu só te amei. Tem horas que eu

eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração. Já descobri a sua armação. A casa caiu, a paz acabou. Pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Queria as duas, ficou sem ninguém. A casa caiu, a paz acabou. Pra mim e pra ele jurou seu amor. A casa caiu, perdeu. Ser tão bom, nós precisamos conversar. Todos sabem que eu te amo. Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também que você anda louco pra voltar. Não faz assim, eu me deprimo todo sem você aqui. Não faz assim, sem esse amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. E sei também, você anda louco pra voltar. Vem depressa, por favor. Dê uma chance ao nosso amor. Por favor, dê uma chance ao nosso amor. A melhor Celeste do mundo, Celeste da Clecinha. Eita, música da gota serena. É sem tirar de dentro, é uma atrás da outra. Empurra, bebê, a melhor Celeste do mundo. Mais nada pra me machucar, pelo amor de Deus, para por aí. Aquela mensagem que eu vi no seu celular disse tudo pra mim. Abriu no meu peito uma ferida, fez meu mundo acabar. Fiquei sem chão e meus sonhos teve fim. Deixou minha vida tão sem graça. Eu quase me afoguei em tantas dores. Bebi, caí, chorei pelas calçadas. Não vejo mais beleza nem nas flores. Eu tô rifando o meu coração. Paguei tão cara a sua traição. Apostei minha felicidade numa paixão bandida. Cego o seu rumo, não tem nada não. Cê vai pagar o troféu da ingratidão. Como prêmio pra sua maldade vai ter solidão.